Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, isso aí. Feito música. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Aqui é Max Hussar. Feito música. Estamos de volta agora na nossa segunda temporada. Feito Música, um programa de processos musicais e não de biografias. Vamos deixar nossas vidas um pouco em paz, afinal a gente já tem que viver elas todos os dias. E hoje, para inaugurar esse novo momento do programa, a gente vai conversar com um compositor fantástico. Ele tem um EP e dois álbuns lançados e tudo é maravilhosamente inusitado. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no trabalho dele foram as letras e títulos. Eu queria ler agora para vocês os primeiros versos da faixa Finge Que Eu Tô Aí, do primeiro EP dele. Eu não gosto de ver o nascer do sol porque é sempre igual. Vamos passar o dia na cama, eu sei que faz mal. Eu não costumo ler, mas eu fico quietinho. Quando você entra antes na escada rolante, eu fico pequenininho. Hoje, na reestreia do Feito Música, aqui na Rádio TV Mundo Novo, a gente conversa com Lauis. Lauis, boa tarde, como você tá? Obrigado pela presença aqui no Feito Música. Boa tarde, boa tarde. E aí? E aí? Ah, eu achei engraçado que você trouxe essa letra. Legal. Então, Lauis, acho que eu queria começar te perguntando por onde começar? Ah, nossa, por onde começar a entrevista? Nossa, com certeza não começa falando do meu primeiro EP. Não, brincadeira. Mas, eu acho que o jeito que começou assim foi muito por acaso, né, Kiko? Eu comecei as coisas, assim, foi mais pra mim mesmo do que pros outros, assim. E depois, quando eu notei que estavam escutando, aí eu quis fazer mais pros outros, mas aí agora eu já tô num momento que eu não sei mais pra quem que eu tô fazendo. eu achei engraçado que você falou que não é pra ser biográfico, né, o programa. E até dá um alívio, porque... eu não sei se eu tenho tanto para falar assim da minha biografia, além de algumas coisas assim que que eu acho que já falei algumas vezes em outros lugares. Bom, mas que bom, porque aqui então a gente fala de processo. Então, vou aproveitar para te fazer uma segunda pergunta, Lauis, que é: qual costuma ser, ou o que costuma ser, o estopim das suas músicas? As minhas músicas. Eu acho, quando eu tô falando comigo mesmo, sei lá, que eu vou sentar e eu vou fazer uma música, né? E aí eu às vezes tenho uma letra que eu escrevi no celular, assim, que sobrou. Ou às vezes eu tô pro teclado, tô tocando, aí eu penso numa harmonia e aí eu começo. Mas se eu fosse pegar, assim, as músicas que eu gravei e fosse olhar como que cada uma surgiu, nenhuma delas aconteceu planejado, assim, porque... O que acontece é sempre que eu gravo meio que uma demo, aí tem algum elemento da demo que eu mantenho no original, e aí eu passo para um próximo arquivo, sei lá, ou algum arquivo, algum sample que eu gosto, seja de mim mesmo, eu acabo fazendo uns bancos de timbre, de sintetizador, assim, nos programas que eu tenho, e aí eu vou juntando, assim, e no fim cada música meio vai... elas têm meio que uma, os americanos falam gimmick, né? Cada música eu tento arranjar, tipo, meio qual que é dessa música. Eu lembro quando eu tava fazendo no orgânico, rolou muito isso, porque era muito tipo aquela Não Espere o Pior de Mim. Era muito porque eu tinha feito aquela drum machine e eu precisava usar aquela drum machine, assim. Aí eu fiquei tipo, puta, que ia ficar legal com essa drum machine? Aí meio que o lado bom, assim, eu diria assim, de produção de mix é que fica muito sei lá, coisa, assim, a música, nenhum instrumento, eu tento manter que nenhum instrumento brigue com o outro, né? E isso acontece, acaba acontecendo menos quando eu já tenho alguma coisa antes, né? Eu já tenho de onde vir. E você comentou das suas letras, elas de onde costumam aparecer? Essa do Finge Que Eu Tô Aí, ela é engraçada porque ela, essa música foi a primeira música que eu fiz, assim, pra lançar sozinha, né? E ela já era antiga quando eu lancei, eu lancei em 2019, mas eu tinha ela desde o começo de 2018. E o meu plano era gravar com uma banda que eu tinha, e a gente até ensaiou, e até aquele áudio que tem no final da música, que é, Sim. tipo, estouradíssimo, ele é gravado com o celular do ensaio. Que aí eu achei, quando eu tava gravando sozinho, eu achei aquele áudio. Porque no fim eu gravei todos os instrumentos, menos a bateria, que foi o Theo, que sempre me salvou com baterias. E aí, então, eu chamei ele, e eu chamei o Miguel, um amigo meu baixista, que faz muito tempo que eu não toco com ele, mas ele é um baixista muito talentoso, e ele veio e. Ah, e aí. E ele. A gente. E o resto fui eu, né? E aí quando. Aquela letra era uma letra muito literal ao mesmo tempo que era. Que ela tem umas metáforas, lembro que as pessoas sempre falaram, tipo. Esse negócio da escada rolante, né? Eu tenho um amigo que faz letras, né? Ele falou. Eu sempre morro de medo de mostrar minha letra pra alguém que faz letras. Aí lembro que ele falou: a metáfora da escada rolante é boa. Eu fiquei, eu não sabia que era uma metáfora. É bem literal, assim, é realmente tipo: quando alguém entra antes. Quando alguém entra antes de você na escada rolante, você olha pra cima e a pessoa vai indo embora, é uma cena meio, assim, desconcertante. E foi meio que eu quis falar, assim. Mas e das outras letras são tudo. Foram todas meio. Meio processo dos instrumentos, é tudo letras recicladas de anotações que eu tenho, e aí eu vou tentando achar, e às vezes uma letra eu misturo com a outra, e às vezes eu não tenho letra, eu tenho que arranjar uma letra que nem barriguinha de carboidrato. É realmente tipo. É isso, assim, é isso que eu tenho pra dizer, sabe? É a minha barriguinha de carboidrato. E o backing vocal era uma outra letra que eu tinha, que até combinou, né? Ficou com esse tema molecular, sei lá, químico, que é tipo quarks, leptons, átomos, elétrons. Aí eu fiquei. Se alguém parar pra escutar, você vai achar muito burra essa letra. Eu botei uns efeitos, assim, deu uns ais, assim, mas. Mas é demais, o resultado ficou demais. E você comentou, Laus, agora, né, por exemplo, da presença do Theo e do Miguel, né, que você falou. E aí, uma das perguntas que eu queria te fazer é: o seu processo, ele é só seu? Eu diria que no começo não. No começo o meu processo era meio tentar. E até foi uma das coisas que mais me ajudou, assim. Quando eu terminei o Cabeça de Robozinho. Que foi o disco que o processo foi totalmente só eu. A maioria das músicas foram gravadas assim nos momentos muito engraçados, assim. Eu lembro que eu tava viajando quando eu gravei o Yakisoba de Carne Moída e só tinha um teclado muito tosco comigo. E aí eu lembro que eu fiquei, vai ser assim, vai ser tosca. Aí eu fiz todo um negócio assim que. Sempre foi muito meu, mas eu lembro que quando eu terminei a gente ensaiou um show do Cabeça de Robozinho. Eu, o Theo e o Gabriel Werneck. Que toca. Que é um cara muito talentoso como DJ, como. Produtor. E eu lembro que tinha o JP também, que é um amigo meu, que é um erudito, assim, na guitarra. E ele tava tocando baixo. E aí a gente tava ensaiando esse show do Cabeça de Robozinho, e foi uma época que eu aprendi muita coisa, e eu tirei muita coisa daquilo pra usar no orgânico depois. Mas o que acontece é que, sei lá, quando você tá fazendo música sozinho, assim, pra uma. Carreira, solo, sei lá. E você não tem, tipo, dinheiro, você não tem um produtor, sei lá. Eu tive a sorte de ter a galera do selo, sei lá, que me ajudou muito na divulgação, mas isso com orgânico, né? Mas Cabeça de Robozinho não tinha nem isso. Se você não vai gravar as coisas, ninguém vai gravar. Sei lá. É meio tipo. Eu meio que comecei a me gravar. Isso no primeiro disco, porque eu queria ter um portfólio para trabalhar, né? De engenheiro. Aí depois eu fui realmente aprendendo. E eu diria que o único disco que realmente tá, que realmente foi um pouquinho mais bem gravado foi o mais recente, né, o Orgânico. Mas é, sempre foi uma coisa que eu tive que fazer, porque senão não ia acontecer, né? Com certeza, é. Mas é interessante isso que você fala desses, não sei, acervos pessoais, né? Que você guarda um synth ali, um trecho de letra. E eu fico imaginando essa colagem no processo de composição. E fico pensando o que aparece antes, sabe? Se às vezes é uma colagem ou se às vezes é uma ideia da composição, como você falou. Ah, é. Isso daí é um... Eu acho que o que aparece antes é a ideia. Porque eu sou uma... Eu sei lá, eu gosto muito de fazer um produto final. Eu não gosto de fazer as coisas um por um. Eu começo a ficar muito ansioso e eu começo a tentar prever o final de tudo. Aí, quando eu falei assim... Quando eu tava fazendo Orgânico, eu já sabia. Eu tô fazendo um disco inteiro. Eu tinha, tipo, 3 músicas. Eu tava, não, tô fazendo um disco inteiro que vai ter começo, meio e fim. E eu quero que acabe tendo um callback da música X. E aí, foi lá. Aí, quando eu cheguei na última música que eu tava gravando, que era a Orgânico, que não tinha nome na época, eu fiquei, tipo, tem que... eu fui fazendo o tom do Corona Music, porque eu vou fazer um callback com a música. Tipo, eu já tava com isso na cabeça. Mas aí, até conseguir fazer uma música com essa ideia, eu tive que pegar e, tipo, reciclar um monte de piano e um monte de letra. E aí era, tipo, 4 letras diferentes juntas. Por isso que, às vezes, tem umas coisas que ficam meio desconexas, assim. Eu falo, sei lá, já falei pra vocês que eu tava... É meio, tipo, eu lutando com o meu computador pra terminar uma música, assim, né? Porque... Ah, não tá... Nada tá... Quando você tá, tipo... produzindo, assim, principalmente depois de compor, quando você tá mixando, as coisas estão muito em guerra uma com a outra, né, tipo, as frequências, os timbres, até o tempo, o groove, assim, de cada instrumento, você vai fazer uma drum machine e às vezes ela só não vai encaixar naquele negócio, e às vezes você tem que falar, tipo, porra, eu desisto, e fazer outra drum machine com outro timbre, ou você vai pegar um EQ, um compressor, um flanger, sei lá, o que você precisar, e você vai fazer alguma coisa diferente com aquilo até conseguir encaixar. Né? Essa imagem é muito interessante de você brigando com o seu computador para conseguir compor, porque corre por aí, né, esse mito de que... Realmente, de certa forma, as coisas ficaram mais fáceis tecnicamente, né, com o software de áudio e inclusive, né, viabilizou a gente ter estúdios em casa e conseguir fazer coisas bacanas, né? Mas isso não quer dizer que o processo fica mais fácil, né? Acho que às vezes tem essa confusão um pouco de acharem também que a parte composicional, ela também ganha isso como suplemento, e na verdade não, às vezes é mais difícil, né? Porque tudo acontece rápido e você não consegue abrir um espaço e um tempo pra, de fato, pensar composicionalmente, né? É. E também tem uma coisa que, por mais que facilite... Sei lá, tipo, é muito bom a parte digital, assim, que democratiza, assim, o consumo, sei lá. Você consegue uma controladora, uma interface, um microfone e uma DAW, e você já consegue fazer uma música, né? Mas aí, sei lá, o lado ruim é que você tem que ganhar as pessoas ainda com... E não é com a parte técnica... Porque as coisas realmente podem ficar muito polidinhas e muito bonitinhas, mas ninguém vai gostar. Tem uma parte que é meio que seu gosto pessoal e o estilo vão meio que ditar. E pra você conseguir uma vibe, sei lá, um estilo que não fique tipo... Eu não quero que alguém escute minha música e fique tipo, ah, ele tava no live. Sabe, tipo, o cara botou ali uma 808, foda-se. Sabe, tipo, eu não quero que alguém escute faces. Eu sempre negócio do, acho que o Brian Eno, um amigo meu que me mandou uma frase do Brian Eno, que é tipo, quando acabar a fase analógica, isso é uma frase super antiga dele, assim, quando o digital tomar os estúdios, todo mundo vai querer replicar o estilo analógico, né, o timbre, assim. E é o que acontece, né, a gente tem 1 milhão de plugin pra, tipo, imitar amplificador e imitar E realmente, tipo, você precisa dessas coisas, assim. E aí, agora que a fase digital tá chegando num, sei lá, 2.0, sei lá, né, tá... A gente já tá bem, bem conhecido, assim, de como soa uma música digitalmente. Aí agora a gente tem todos esses efeitos que são, tipo, beat crush, até autotune usado, tipo, estourado, sabe aquele autotune, claramente. Esses efeitos são meio, tipo, pra estilizar a parte digital, assim. Sim. E essas coisas ajudam muito, né, pra... Ah, pra dar um... Tentar fugir um pouco da... Você não quer que a música fique previsível, né? Sei lá. Sim. É, então, e nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho que foi carregar o Cabeça de Robozinho do ambiente digital, da gravação, pra banda. Como é que foi esse processo? Foi um baita desafio. Eu lembro que eu tava com o Theo escutando e o Cabeça de Robozinho... O meu primeiro EP foi baseado em músicas que eu gostava, assim, tipo, com referência, sei lá. Até eu não gosto tanto de como ficou, porque eu acho que não tem muito um estilo definido. Porque Finge Que Eu Tô Aí era uma vibe de banda mesmo, eu queria imitar o estilo meio Arnaldo de compor, assim, que tem aquele... Que é claramente baseado no Você Me Deu Adeus, Como Se Nós Somos de Deus, sabe? Sabe? Então, aí eu olha só, mas eu não tinha reparado nisso. Eu ouvi muitas vezes o Arnaldo e não... Então, teve uma criação de uma personalidade também. É, então, teve. E mais nessa faixa, mas nas outras ficou tudo solto, né? Tipo, eu acho que o meu primeiro disco tinha as letras mais engraçadas. Todo dia na minha tela, doença Drauzio Varella. Essa é ótima. É uma das rimas favoritas que eu já escrevi. Mas aí, quando eu fui pro Cabeça de Robozinho, eu resolvi, tipo, pegar uma referência mesmo. E aí, a primeira coisa que me veio, que hoje eu não faria de novo, porque esse cara foi completamente cancelado, na minha opinião, justo, que é o Ariel Pink, né? Eu tava fissurado com música lo-fi naquela época, e o Ariel Pink é um cara que tem essa tradição de fazer música sozinho e foda-se, editora, quem vai lançar meu disco, eu vou fazer meu disco. E é muito estilizado. E eu fiquei muito. E aí eu lembro que foi na época que lançou Igor, do Tyler. E aí aquilo teve todo um eco, assim, né? Todo mundo ficou sabendo desse disco, porque foi um disco que ele pegou e fez um lo-fi muito bem produzido, assim, né? Mas tem muito elemento de lo-fi, tava muito em alta. Aí eu peguei coisa de Daniel Johnston, sei lá, essas. Eu sempre fui muito fã de. De umas coisas que já. Eu sempre fui muito fã de Pet Sounds, assim. E Pet Sounds também tem essa vibe que é um disco que foi feito por um cara. A gente pensa que os Beach Boys são tipo uma banda, mas na verdade era tipo três gatos pingados, tipo. E o gênio do. Então, aí eu fui fazer assim, no Cabeça de Robozinho era tudo eu tocando, tudo lo-fi e timbre de instrumento, mas eu também queria fazer timbre de sample tosca, sabe? É meio. Fica meio retrô. Aí quando foi traduzir para ao vivo, a gente sabia meio que timbres a gente queria, né? A gente tinha a gente começou a fazer um live set, mas não dá para chamar uma banda. Tipo, eu não queria uma banda de 10 pessoas só porque, tipo. Não dá pra ensaiar com uma banda de 10 pessoas. Antes da pandemia, isso já não dava. Porque ninguém pode nunca. Você não tem dinheiro. Você vai falar, oh, você quer dar um show comigo daqui a um mês, eu não vou pagar nada, e você vai ter que ensaiar comigo 3 vezes por semana? Tipo, não. Ninguém. Eu lembro que a gente fez essa banda que era um baterista muito bom, que é o Theo, que também sabe tocar guitarra, e dependendo da música, ele podia ir pra guitarra ou pro baixo. E um guitarrista muito bom, que era o JP, que também podia tocar guitarra ou baixo, dependendo da ocasião. E o Gabriel Werneck, que é um cara que sabe o live por dentro e por fora, e tem uma puta prática de tocar ao vivo tipo, em balada, né? E ele sabia, tipo, transferir vários elementos da música como sample e como uma coisa que ele pode soltar, né? Eu lembro que tinha o solo do Neurótico State of Mind, que é um cello, aí ele só soltava, né? E aí não precisava, eu tava já cantando, tocando o órgão, e soltava isso, ninguém vai ficar, tipo, porra, Quem que tá tocando isso? Tipo, a graça meio da música é que é um melotron tosco que tá, tipo, claramente fake, né? Aí isso tava até rolando, mas ao mesmo tempo, parte do charme do Cabeça de Robozinho é que a mixagem ela é muito opaca, no sentido que a gente escuta e ele é primeiro um fonograma, depois uma música. Porque tem muita voz que tem efeito, muita, por exemplo, eu cantava num tom acima, porque minha voz, eu não tenho muito alcance, aí depois eu peguei isso do Mothers of Invention, aí depois eu mudava o tom pra baixo, aí ficava uma vozinha meio de criança, sei lá, mas eu conseguia cantar no tom que eu queria. E esse tipo de coisa não dá pra fazer ao vivo, e aí perdia muito charme umas músicas. Por exemplo, foi, eu nem lembro como é que tava ao vivo, mas eu sei que não tava tão legal quanto a gravação, porque... Ah, graça é que, tipo, eu pegava, juntava um monte de efeito, um monte de sample que eu pegava, tipo, de festa, de bar. Eu lembro que eu fui na minha faculdade e eu roubei. Eles têm, tipo, uns HDs lá de efeitos sonoros. Eu faço cinema. Aí você pode usar num filme como Foley, né? Você pode pegar essa porta abrindo. Eu lembro que eu peguei nessa época, eu fui lá com o meu HD, liguei no computador lá da sala de montagem da faculdade. Baixei tudo no meu HD, saí correndo. Sei lá se isso é errado, né? Mas eu fiz isso aí, eu lembro que eu levei no Cabeça de Robozinho, era muita coisa que eu fiz assim, né? E foi ótimo, porque aí deu essa vibe. Eu acho que é o jeito certo de falar, assim, é que é opaco, sei lá, né? Porque não é um disco que. Ao mesmo tempo que ele finge ser ao vivo em algumas horas. Ele meio tá brincando com esse negócio que é, tipo... Você sabe que não é ao vivo, né? Você sabe que é só um... Que tem todos esses efeitos, todas essas coisas que não estão acontecendo ao vivo. E você sabe que eu também, tipo, sou eu não tô tocando pra uma plateia de um estádio, né? Então, tipo, claro, mas eu botava, assim, umas brincadeiras, assim. Porque, tipo, dá um charme, né? Isso daí foi uma coisa que depois, quando eu entrei na minha fase de DM, que eu acho que eu nunca mais saí... É um cara que chama Square Pusher, ele tem um disco que chama Ultra Visitor. E esse disco é tipo, o argumento do disco seria isso, assim, que ele pegou um monte de gravação dele ao vivo, tocando em show mesmo, e misturou com um monte de música que ele tinha e nunca terminou, e música que ele tinha e queria lançar. Aí ele bota um monte de efeito na gravação ao vivo, e você tem esse disco que você tá escutando, de repente ele tá ao vivo, de repente ele tá gravado, mas na verdade ele não tá exatamente ao vivo, porque ele mistura tudo e dá um charme muito legal, assim. Demais. Vamos ouvir uma música, então? Você solta. Comentou aqui, era uma das que eu tinha selecionado. Vamos de Opa. Neurótico States of Mind. Thank you. Bom, estamos de volta aqui com Lauis. Acabamos de escutar Neurótico State of Mind do disco Cabeça de Robozinho. E agora, Lauis, queria te perguntar: tem alguma música sua que, né, você terminou e aí você escuta e pensa, né? Puxa, essa deu certo. Nossa, é engraçado que você é esperto que você falou isso logo depois de uma das músicas que eu mais gosto, assim, de ter feito, que é o... Olha, que coincidência maravilhosa. Porque essa música foi um exemplo de um, sei lá, foi uma música muito diferente das outras, que foi uma música que eu... que desceu, assim, na minha cabeça, eu gravei, assim, foi muito... Sei lá, eu tava... Acho que eu tava escutando tanto Ariel Pink, essas coisas nessa época. Eu tava escutando tanto as referências do disco que só veio, assim, umas músicas, né? E o caso foi essa e a última do disco que eu já sabia a letra, eu já sabia, assim, como que eu queria que soasse. E aí eu gravei, eu fiz um monte de cagada na gravação, que às vezes eu ouço e eu fico, puta merda, por que esse órgão tá tão alto? E aí, às vezes, eu fico, puta merda, por que o tel tá tão baixo? Ou até uma coisa, tipo, puta merda, por que que o... Tá tudo em guerra, né? Muito lo-fizão. Mas dá um charme, não sei. Agora que já faz um tempo que eu lancei, tem um charme, assim, de escutar essa música. E eu gosto muito da letra. E a parte de ser meio tosca, assim, às vezes eu fico um pouco emocionado, assim. Eu fico, pô, isso era tão... ingênuo, não sei o que eu tava pensando, né? E aí, essa música é um, sei lá, eu diria que é tipo uma das minhas músicas que eu mais gosto, assim, de escutar, porque sei lá, ela é muito honesta, assim, eu acho bem a forma, eu não sei, eu não tenho muitas, eu não fiz muitas músicas parecidas com essa, eu acho que é só porque eu não conseguiria. Caramba. E tem alguma música que você ouve e pensa, putz, essa não deu certo. Sphering Good. Sphering Good, olha só, por quê? Achei demais essa música. Eu lembro quando eu tava fazendo, eu tava, tipo, dançando, assim, tipo, eu tava, tipo, Mas aí, depois, sempre que eu vou escutar, eu fico, tipo, pô, só isso? Eu só fiz isso na música? Foi meio isso, assim, eu fiz um negócio, eu fiquei muito engajado naquelas primeiros, sei lá, 20 segundos e não expandi muito, assim, sei lá. Eu sempre escuto e fico, tipo, dá pra ter feito tanto mais coisa com esse timbre. Mas também, é uma das músicas que eu vi mais gente, assim, ficar... animado. Eu acho que ela é uma música que, do lado bom, assim, dela ser curta e ter essa coisa clara, assim, esse groove claro, é que muita gente escuta e gosta. Essa é uma parte legal também. Sim. Nunca ninguém veio pra mim falar que gosta muito do Neurotic State of Mind. É muito raro alguém falar dessas, mas do Sphering Good eu já vi algumas pessoas falarem. Aí, portanto, eu gosto. Sim. Às vezes tem isso, né? Trabalhos que a gente dá tanto valor e que parece que não cola pra quem tá ouvindo. Eu acho que é uma música muito pessoal minha, com o meu próprio gosto, o Neurotic State of Mind, porque é tudo... Eu sempre tive essa coisa, assim, que eu brinco muito de ficar falando as coisas em inglês, porque, sei lá, eu sou meio imbecil, aí eu sempre fico, tipo... salvando as pastas do meu computador com os nomes que são meio, tipo, bilíngues, assim, tudo, meio que nem, eu lembro, acho que é porque quando eu era pequeno eu gostava de Massacration, eu sempre achava muito engraçado que o nome do cara era o Detonator, né, aí eu sempre fiquei meio com esse negócio na cabeça, que eu sempre olho e fico, tipo, vamos fazer a divulgação, aí eu fico, tipo, divulgation, sabe, tipo, começa, tipo, ficar querendo inglês, fazer umas traduções, e aí eu lembro que Neurotic State of Mind foi uma coisa que veio muito, assim, na minha cabeça, e eu fiquei, tipo, é um baita nome, E aí depois eu sempre fico, eu só sempre vem, né, tipo, eu lembro que eu fiz Cabeça de Robozinho, e não foi uma coisa que eu pensei muito nesse nome, foi um nome que aconteceu. Aí depois as pessoas ficaram, por causa do Cabeça de Dinossauro, sei lá, eu fiquei, nossa, não, eu nem... Putz. Aí depois falaram, a capa é referência pro Nirvana, eu fiquei, puta cagada, não era pra ser. Nossa, mas as pessoas, muito. Eu não sei, eu sinto às vezes que as pessoas acham paralelos com qualquer coisa, sabe? É. Porque é isso, também você falou esses dois... Não, assim, não tinha cruzado minha cabeça. Ah, agora ufa. Que você falou. Agora estraguei. É, porque eu lembro que sempre que eu escuto The Erotic State of Mind, depois eu lembro que tem aquela música New York State of Mind. Aí eu fico, puta merda, eu tô dividindo nome com o Jay-Z agora, sabe? Tipo, que eu fiz? Mas aí também, tudo bem. Eu gosto daquela música. Eu acho que qualquer, se a gente. Quem procura acha também, né? Acho que. É, sempre vai achar, bom. Sempre. E Laus, você diria que você compõe excessivamente ou socialmente? Socialmente, tipo, um cara que bebe socialmente, assim. eu acho que nenhum dos dois. Eu não acho que é excessivamente, porque ultimamente eu tenho largado um pouco as minhas músicas, porque eu tô com os pelados, né? E os pelados eu tô fazendo desde antes do Laus em si, né? A gente começou a gravar os pelados em 2017. E foi por isso que eu quis aprender a gravar música sozinho, porque eu tava muito no estúdio gravando os pelados e eu comecei a gostar muito de mixar. E aí eu fiquei, eu quero ter um portfólio, eu quero estudar, ter algum lugar para eu estudar mixagem. Porque os pelados é uma coisa que não é muito lugar de estudar, é mais um lugar de fazer um negócio e lançar. E a gente tem outro objetivo, né? Aí eu comecei as minhas músicas meio com esse propósito, meio de ser esse lugar que eu fico inventando moda. E por isso que não tem tanto aquele elemento pop, né, sei lá. E aí sempre foi uma crise assim que eu tive comigo mesmo, que eu preciso fazer mais música pros pelados, né? E eu sempre quero manter. E o orgânico, eu tava nesse problema que eu precisava fazer música pros pelados, eu precisava fazer música pro orgânico, que eu queria fazer esse disco inteiro ano passado. Eu tava com a galera do selo que eu queria conversar e queria terminar o disco pra mostrar pra eles e ainda tinha, a gente tava finalmente chegando perto de lançar os pelados, tava resolvendo uma antiburocracia. É muito difícil compor, é muito chato quando você compõe e fica sem graça, e é muito comum isso acontecer quando você tá tentando compor, porque você precisa. E aí eu diria que eu componho moderadamente, assim. Não excessivamente, nem socialmente. Eu deveria compor mais. Sabe, eu tava vendo o documentário do Frank Zappa, assim, e aí ele mostra, ele vai no porão da casa dele, aí tem tipo esse catálogo de 1 bilhão de obras do Frank Zappa no porão, aí ele fica, esse daqui eu nunca lancei, esse daqui. Você olha, eu fico, porra, que foda, né? Parabéns, Frank Zappa, mas... Se eu fosse pegar um catálogo de músicas do Luiz aqui, tipo, ia ser no máximo uns... ia ter algumas músicas intermediárias entre cada disco que eu descartei, as demos das músicas, algumas bandas que eu nunca aconteceu nada, e umas músicas que eu acho que eu não vou... Eu prefiro fingir que eu nem fiz, assim. E quando você diz, né, que... Quando você compõe pro Pelados, você sente uma diferença no processo de quando você tá compondo pro seu trabalho autoral? Ah, sim. Os Pelados têm uma vantagem, que é que tem mais gente comigo e tem muita gente muito talentosa comigo. Então eu posso pensar um pouquinho... Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar mais dentro da caixinha, porque é uma banda pop, né? É meio isso que a gente quer fazer com os Pelados. Então a gente quer fazer uma coisa que é um pop de bom gosto, né, sei lá. Então, eu tento pegar um pouco dessa coisa de experimental e de experimentações que eu já fiz e eu sei que dá certo algum timbre. Eu fico tipo, porra, eu quero... Ultimamente, nas músicas mais recentes do Pelados, eu tô pensando muito em sintetizador, né, como que eu quero. Eu não quero fazer uma coisa ao tech de um sintetizador que é a música e você vai ficar ouvindo aquele monte de timbre diferente, uma puta coisa... Por mais que isso seja legal, eu acho que não é lugar nos pelados, né? A gente tem a Manu que canta muito, tem o Vicente que toca guitarra muito bem, a Helena que é uma puta baixista, e o Theo que eu já elogiei 10 mil vezes aqui nessa entrevista. E aí, a gente quer... Eu quero falar uma música de banda, né? Aí eu sei que eu tenho a minha parte, que eu posso dar minha fritadinha. Se eu tô compondo uma música dos pelados, eu quero deixar com eles a fritadinha deles, né? Então, o máximo, eu até fico meio, às vezes fico meio chateado, porque às vezes eu acho que eu levo uma música que talvez a galera nem seja tanto da galera, eu quero que a música seja da banda, né, e não é minha. Então, eu É outro jeito de pensar, tipo, o inteiro, assim. Eu tenho que focar mais no, na minha parte. E se eu tô fazendo, compondo a música, sei lá, do zero, também, né? Eu até que eu tava falando com o Antônio outro dia, eu fiz uma demo, assim, só que era só eu. Aí eu até falei pra ele, imagina, quando você for escutar essa demo, imagina a Manu cantando, pelo amor de Deus, né? Porque eu sei que, tipo, não é a minha vez de cantar agora, né? E o que te incomoda? No quê? O que te Nossa. incomoda? Nossa, você quer abrir um baú de. Eu vou começar a sair fumaça do meu ouvido. Nossa, eu diria que uma coisa que me incomoda. Deixa eu pensar. É que agora eu tô pensando se eu. De mix, de composição, de. Da vida. Acho que. Eu vou tentar ser mais aberto também, então. É que eu ia falar, a primeira coisa que você, quando você falou que uma coisa que me incomoda é uma coisa que eu sou um dos maiores culpados por essa raiz de todo mal, que é a música brasileira que o vocal não dá para entender a letra. Isso daí sempre me incomoda e eu sempre vou lá e pego e fico tipo, agora eu vou botar 10 efeitos nessa voz porque eu tenho vergonha da letra que eu escrevi. Aí eu vou lá, faço isso e depois falo, o que quer dizer aqui? Mas tem muita coisa que me incomoda. Eu acho que. Me incomoda quando a gente tenta criar. Assim, com música, uma coisa que tem me incomodado mais recentemente é tentar, sei lá, pertencer a uma coisa que você não. Que você, sei lá, eu acho que é desonestidade, mas na vida real não me incomoda tanto desonestidade assim. As pessoas me. Eu entendo também. Mas com música eu acho que me incomoda porque a gente, às vezes, você vai fazer. As pessoas ouvem. Bom, querer fazer uma música como se não existisse. Você lembra quando. quando eu tava fazendo. Quando eu tava terminando o orgânico, eu lembro que eu tinha que escrever um texto do negócio. E eu fiquei, pô, por que que as pessoas não. Tem tanto. Abominam tanto digital, né? A gente sabe por quê. Todo mundo sabe por quê. Você vai perguntar pra sua sogra, ela vai falar por que que ela não gosta de música digital. Mas é um problema, sabe? É realmente um problema. E, sei lá, me incomoda quando a gente fica tentando esconder essas coisas e fica tentando agir como se o mundo não tivesse. Sei lá, a gente tá em 2021 e agora já tá manjado. Até sintetizador já é uma coisa bem, bem manjada. Então não dá pra ficar tipo. Agindo como se. Ah, eu vou fazer essa canção. E eu quero. Eu não sei. Acho que o Brasil tá meio nessa crise meio estética, né? A primeira resposta para a pergunta que me incomoda é o Bolsonaro. Mas aí, depois de seguindo em frente, a gente pode falar que eu acho que tudo. A gente tem esse mundo no Brasil agora que a gente tem um monte de sertanejo universitário que é tipo músicas formuladas para vender. Que é uma coisa meio triste, mas é óbvio que ia acontecer, né? A gente tem o trap, sei lá, que é essa coisa que vem do sul dos Estados Unidos pro Brasil, aí ele meio que se encontra com o funk. E o funk é muito, eu acho muito da hora, assim, a ideia, assim, por trás do funk. Eu não sou um cara que escuta tanto funk, mas sempre que eu paro pra pensar, assim, eu vou escutar alguma música que alguém me manda, eu fico, caralho, esse cara realmente tá inventando uns negócios aqui, né? Eu acho isso legal. Aí a gente pega esse monte de. A gente fica essa antropofagia de ficar, tipo, pegando trap, misturando com funk. E a gente não para pra pensar muito, tipo, o que que funciona e o que que não funciona no Brasil dessas coisas, sabe? E, sei lá, a gente é meio covarde numas horas, assim. Eu, incluso, é muita. Quando, sabe, nessa última década no Brasil, o Brasil não teve nenhum movimento muito de vanguarda sonora. Você pode falar que teve um monte de música linda e um monte de artista foda, mas eu não acho que ninguém tá fazendo no Brasil uma coisa, sei lá, tá. O Brasil sempre foi um país muito bom de música, né? Sei lá. O Brasil é um dos países que as pessoas mais escutam música do próprio país, né? Todo mundo escuta música brasileira, todo brasileiro escuta. Só que, ao mesmo tempo que acontece isso, a gente acaba pensando mais na música brasileira da década de 60 do que no que vai acontecer da música brasileira daqui a uns 10 anos. E isso tá acontecendo no mundo, né? Eu não sou uma coisa que me incomoda... Hyper pop, sei lá, eu não sou um cara que vai escutar 100 Jacks e vai ficar tipo, puta, que foda. Mas ao mesmo tempo eu entendo que as coisas estão mudando, né? Sei lá. E eu sou um cara que eu quero tentar me manter atual de algum jeito. E por mais que eu acabe fazendo as coisas meio datadas, né? sei lá, tipo, eu diria que Ariel Pink e Daniel Johnston não é tipo a referência que você quer ter em 2020, mas. Quer dizer, foda-se Ariel Pink, eu não vou mais falar que é minha influência. mas aí pior ainda, Arnaldo Batista, esse cara também já foi, né? E sei lá, a gente precisa pensar num caminho para as coisas. É, eu acho que é um grande desafio, né? Entender como. Porque essas coisas ainda existem, e agora a gente tem um acesso muito fácil a elas, e elas também têm o seu valor. Então, como que a gente também valoriza isso, né? Porque é impossível também ouvir, mesmo que num momento de descontração, né? E não ser influenciado por essas músicas, né? Não sei. Isso já é uma opinião pessoal, né? Mas isso você tá falando da música mais antiga brasileira, tipo, Tropicália? Eu acho que músicas que você gosta de ouvir no geral, sabe? Não um recorte específico, mas eu acho que se tem algo que você gosta de ouvir, por mais antigo que aquilo seja, vai ser muito difícil você conseguir criar sem ter aquilo, de certa forma, posicionado em algum lugar da sua cabeça. O que me incomoda nem é usar como referência, porque eu sou um cara que, tipo, eu cresci aqui em casa, sei lá, tipo, escutando John Lennon, assim, tipo, foi uma coisa que muito me pegou e sempre eu penso nesse cara como, tipo, um puta gênio. E eu acho que a gente ainda tem muita coisa que dá pra fazer com esse estilo de canção, que é super básico, né? Sei lá. Mas eu acho que a gente, no Brasil, a gente tá numa carência meio de timbre, porque a gente fica voltando pro chamber pop, voltando pro... usando coisa de trap e a gente não tá pensando que a gente tem essa... Hoje em dia você pega... Você tem uma DAW, você tem um sintetizador, você tem... Nem um sintetizador, você tem um sample. Você pode samplear o que você quiser, sabe? Que é claro que não, você tem direitos autorais. Mas você tem uma liberdade muito grande de fazer uma coisa que soa... Isso é uma coisa que eu tava pensando quando eu tava escutando o Tom Zé. Eu tava escutando, estudando vou pegar aqui. Estudando... Não estudando samba, estudando pagode. E o Tom Zé, ele faz essas músicas muito... Tipo, imprevisíveis, assim. E a gente tem isso. A gente tem isso, sabe, na nossa atitude. Isso daí dá pra usar. Então, Zé é um cara que é foda, a gente sabe. Todos os olhos, assim. É um disco completamente imprevisível, é um disco totalmente experimental. Mas na década agora de 10, sei lá, a gente não tem essa experimentação com maneiras de gravar. Eu uso o Mothers of Invention de exemplo para um fonograma que é gravado para ser um disco, porque é muito difícil pensar em discos brasileiros que são antes um disco do que uma performance, sabe? Que a pessoa pode tocar ao vivo e é a canção. Tem a canção, mas e o, sabe, o fonograma? É um problema, né? Sei lá. E me incomoda aqui. Às vezes eu acho que a gente não tá muito preocupado com isso, né? A questão da música. A gente tá mais preocupado em ficar importando coisas que a gente, sei lá, que a gente já fez. A gente acaba se repetindo. Repetindo coisa que os outros já fizeram. Eu não tô falando que você não pode usar só 808 e seu autotune. Eu adoro autotune. Mas você, quando você tá com autotune, você pode fazer muita coisa com autotune. Pode fazer muita coisa com autotune. E é por isso que eu não uso muito autotune, porque eu tenho medo. Porque quando eu pego pra usar um Melodyne da vida, sei lá, ou até um Antares mesmo, você tem. Você, agora você, você pode usar a voz como um instrumento novo. Mas a maioria das pessoas vai pegar o autotune e vai pegar e deixar um tom só, ou uma melodia muito simples, porque ele só quer manter aquele efeito de autotune. Mas não é sobre o timbre do autotune, todo mundo já conhece isso. Você pode fazer uma coisa diferente, sabe? E isso vale também pra 808, ou pra qualquer drum machine que você for usar, ou até pra plugins manjados que todo mundo usa. E... sei lá, é difícil a gente... sei lá, é muito difícil o jeito como estão as coisas hoje em dia. Sem falar que também a gente tem um governo que... isso me incomoda, a gente tem um governo que tá totalmente contra os artistas, e aí também é um baita problema isso. É um baita problema. Baita problema. Mas agora então, saindo do mundo que te cerca, voltando pra você, pensando numa linha do tempo, né, da sua criação. Da música na sua cabeça, até ela voltando pra sua cabeça através do fone de ouvido. Então, ela pronta. Onde que você costuma se sentir paralisado? Quando eu tô escutando a música? Em todo esse processo, em todo esse arco de criação. Desde a ideia inicial até você escutar o produto pronto. Tem uma coisa da minha família, assim, que eu... eu não sei se é da minha família, mas eu prefiro culpar a minha família por isso. Mas tem duas partes, né? Que uma parte de ficar paralisado, acho que todo mundo tem, que é quando você vai começar uma coisa. Porque realmente você tem um milhão de coisas que você pode fazer quando você vai começar. Seja um desenho, uma música, um texto pra faculdade, sei lá. Quando você vai começar, pra mim, o primeiro parágrafo de um texto que você vai escrever é uma merda, né? Mas aí tem uma coisa que eu tenho que eu não sei se muita gente tem, que é essa que eu culpei minha família, vai ver. Mas é que eu já notei em outras pessoas da minha família, que a gente começa, vai nesse gás, assim, depois que começou, né? Mas a gente se dá a coisa por terminada antes dela acabar mesmo. E eu faço isso falando assim, ok, eu vou mixar agora. Aí eu vou passar a semana seguinte mixando, eu acho tipo, meio zen, assim. Aí eu vou ficar lá mexendo com os timbres, aí eu vou... pensar como é que eu vou fazer aquelas coisas de imaginar o palco, né? Ficar posicionando tudo pra ninguém brigar com ninguém. Aí depois eu já fiz isso, eu posso começar a usar uns efeitos, aí eu vou pegar os efeitos que eu gosto, aí eu vou tentar inventar um efeito, eu pego um efeito que eu já... mas aí, esse daí eu já parei de compor, né? Quando eu tô fazendo isso. Aí minhas músicas acabam ficando curtas às vezes, e às vezes falta um C. Às vezes o refrão podia... ter um acorde a mais, sei lá, ou o verso podia começar um pouquinho antes e depois entrar naquilo, sei lá. E depois que eu já terminei de mixar, ou até que eu já tô mixando, eu não vou mais pensar muito nisso, sabe? E aí acaba terminando antes, assim, umas coisas. Entendi. Bom, depois de tanto incômodo e tanta paralisação, vamos escutar mais uma música. Barriguinha de Carboidrato. Opa! Do álbum Orgânico. Muito bom, essa foi Barriguinha de Carboidrato, do álbum Orgânico. E agora a gente está se aproximando para o final do nosso programa. Mas eu ainda queria te fazer duas perguntas. E a primeira é, diante de tudo que a gente conversou, né? Por que compor? Ah, essa pergunta é boa. Às vezes, quando eu tô sozinho, pensando na minha vida, eu fico assim, puta, será que eu entrei num ego trip e nunca mais saí? Será que eu sou um mala? Por que que só eu tô nessa, né? Mas eu acho que... Ah, não sei, tem um momento, assim, quando você lança essas coisas, assim. A minha primeira resposta do por que compor, né, quando eu comecei, foi porque eu preciso que as pessoas escutem as coisas que eu faço. Eu quero arranjar um emprego, né? Essa foi a minha primeira resposta. Aí, mas hoje em dia, eu diria que tem uma coisa, assim, muito, muito que me emociona, sei lá, que me deixa muito feliz, que aconteceu mais com os Pelados do que com a minha carreira, sei lá. Que é quando você faz uma música e depois você descobre que ou uma pessoa que você nem conversa muito, ou que você nem conhece, tipo, realmente, tipo, gosta dessa música e ela realmente escuta essa música e às vezes ela associa essa música com algum momento ruim da vida dela que essa música representa pra ela. E às vezes isso acontece comigo mesmo. A minha música favorita que eu já fiz é Não Espere o Pior de Mim. Porque ela é uma música que quando eu fiz, eu fui muito honesto, assim. E aí ela é claramente uma coisa que aconteceu, assim, na minha vida. Que eu queria, tipo, falar. Por mais que eu quis, quando eu te falei antes, eu falei, tipo, eu tinha aquela drum machine, eu tinha uma letra que sobrou no meu celular. E eu falei, vou fazer uma música porque falta uma faixa no Orgânico, acho que tá um pouco curto. Aí foi a última que eu fiz do Orgânico. E eu não sei, depois eu fui ver... que tem gente que gosta dessa música e me deixa muito feliz. E quando alguém fala comigo sobre os Pelados e alguém gosta de uma música dos Pelados, eu já vi muita gente gosta do Entalhado na Madeira, que é uma música que nem é minha, assim, né? Quer dizer, eu tava lá, mas ela é do Theo, assim, originalmente. E eu fico muito feliz, assim. É uma coisa que dá muita... Faz tudo um pouco amarrar, assim, no final, sabe? Realmente parece que a música terminou quando alguém escutou, né? Então, quando... seja eu escutando uma música minha e eu fico, tipo, puta, realmente, tipo, eu quis dizer aquilo. Que é a coisa que acontece com Não Espere o Pior de Mim e com Neurotic State of Mind. E também tem essas músicas que falam com as outras pessoas, né? É a parte boa. Enfim, é meio uma conversa que você tá tendo com os outros, né? Seja, ei, me dá um emprego. Ei, olha, eu consigo fazer esse efeito aqui com a voz. Olha, olha, olha isso, presta atenção. A gente, sabe, você fica, às vezes tem uns momentos assim que eu tenho essa naia, né? Eu fico tipo, ei, olha, eu picotei uns samples do Theo aqui e fiz uma música inteira só do Theo batendo, sabe? Tipo, eu fico meio, quero fazer um show off, sei lá. E aí, às vezes é uma coisa tipo, mano, eu tava muito mal no dia que eu fiz essa música. E aí, sabe, tipo, eu posso lembrar. E é legal isso. É meio por isso. Eu acho que todo mundo ia achar, tipo, uma paz em, tipo... Antes de tocar, eu desenhava. Quando eu era mais novo, né? Porque eu levava muito a sério. Eu achava que ia ser o que eu ia fazer, assim. Eu desenhava, tipo... Eu diria que eu desenho melhor do que eu toco. Mas eu não tenho certeza. É porque eu sei um pouco de desenho. E aí eu fico me inflando, achando que eu sei alguma coisa. Mas, e sei lá, tipo, tem uma coisa parecida nessas coisas. Quando você faz uma coisa honesta e você fica, investe tempo e não tem nenhum propósito, tipo, claro. Sabe, você pode fazer música porque você quer ficar famoso, você pode desenhar porque você quer vender pro MASP, sei lá, seu desenho e ficar rico na zoeira. Mas, tipo, não é muito por isso que a gente faz, né? Sei lá. Traz uma paz, assim, consigo mesmo. Você conseguir falar de um jeito que não é escrever um arquivo no Word, uma mensagem no WhatsApp, um post no Facebook, sei lá. Principalmente agora na pandemia, que, tipo, quando eu tenho realmente uma conversa com um amigo, é tipo um sucesso, assim, que você fica tipo, caralho, hoje eu conversei com alguém. Sabe? É muito. É muito bom você poder, sei lá, ter umas músicas. Agora eu até vou aproveitar que a gente tá chegando pra algo, que eu gravei um disco de música eletrônica. Eu não sei como é que eu vou lançar, porque eu não quero também fazer um buzz, sei lá, tipo, eu não quero ficar postando muito dele. É meio uma coisa que eu fiz pra mim, assim. Mas é exatamente por eu ter feito pra mim, assim, essas músicas eletrônicas, foi uma coisa assim, porra, faz muito ano, muito tempo que eu escuto música eletrônica, né? Eu vou tentar fazer minha parte nesse movimento, sei lá. Eu quero participar disso, eu quero entender o que eles estão fazendo, né? E aí você aprende também. E é bem legal, eu acho bem. É um aprendizado também. Sim. Bom, então, Laus, agora para finalizar, qual pergunta que você sempre quis responder, mas que eu não te perguntei e agora eu não tenho mais tempo de te perguntar? Essa pergunta é boa. Sabe, às vezes eu tô no banho e eu faço umas perguntas pra mim mesmo, assim. Seria uma pergunta muito polêmica de responder, assim. Às vezes eu gosto de pensar comigo mesmo que eu sou um cara polêmico que vai brigar com as pessoas por um ponto muito específico. E eu faço isso. Mas eu não sei se tem uma pergunta que eu fico muito animado de responder. Acho que as perguntas que eu mais gostaria de responder seria alguma coisa de tipo, por que que você fez uma coisa tipo, por que que você, como que você fez aquilo naquela música, sabe? Alguma sacadinha. Eu acho que algum dia eu vou ter algum aluno que eu vou poder mostrar alguma coisa se eu ficar bom. Mas acho que seria essas perguntas que eu mais gostaria de responder seria tipo, lembro que uma vez um cara me perguntou, como que você fez no Corona Music aquele efeito da voz que ela estoura? Aí eu falei, ah, eu fiquei mal animado, né? Eu fiz um sidechain. Eu primeiro reduzi os beats da voz numa camada separada para poder fazer um sidechain com essa camada mais simples, porque só vai ter dois níveis de volume. Eu fiquei mal animado de responder. Acho que essas perguntas que eu fico mais animado, assim, tipo, que plugin você gosta de usar? São as coisas meio técnicas, assim. Eu gosto muito de cagar regra. Aí se alguém me fala, tipo, qual que é o jeito certo de você comprimir uma 808? Aí eu vou ficar, tipo, não, uma 808 você tem que fazer isso, aquilo. Qual é o seu teclado que você gosta de usar? Aí eu ia ficar, porra, synth e tal. Essas coisas, assim. Acho que eu fico mais animado. Entendi. Muito bom, então chegamos aqui ao fim dessa reestreia do Feito Música. Eu queria, antes de tudo, agradecer a você, Laus, pela presença Ah, aqui, valeu pelo você, papo. Max. Demais, muito bom conversar com você. E para quem está nos ouvindo que ainda não escutou, Laus, vai escutar, que é demais e vale a pena. Eu não posso também esquecer de agradecer o Theo Secato, que foi muito citado nessa conversa de hoje, mas eu preciso citar ele mais uma vez para agradecer ele, que agora ele tá nesse barco comigo do Feito Música, fazendo, me ajudando na produção. Então, Theo, um grande beijo para você. Um grande beijo pro Théo. E acho que para finalizar, queria te pedir um álbum de cabeceira e te dar o espaço para você falar o que você quiser. Nossa, um álbum de cabeceira. Esse daí você. Eu mudo de álbum que eu gosto muito frequentemente, assim. Eu diria que álbuns que, tipo, mudaram, assim, meu jeito de escutar. Tem álbuns que eu tenho, tipo, por apego emocional, que é, tipo, a carreira quase inteira dos Beatles, principalmente o Rubber Soul, são uma coisa, assim, que eu sempre vou escutar de novo e sempre vou ficar emocionado. Mas uns álbuns que me fizeram, tipo, decidir, assim, tipo, mudar o meu estilo musical e, tipo, mudar o som que eu faço. O álbum que me fez querer mixar, em primeiro lugar, foi Flaming Lips, Soft Bulletin. Porque ele é muito não convencional e ao mesmo tempo muito. Ele, o cara que mixou o Dave Friedman, ele é um produtor que ele claramente sabe muito do que ele tá fazendo e ele não tem medo de ser muito corajoso com os efeitos. Não tem nenhuma banda que soa que nem Flaming Lips, tipo, sei lá. Muita gente não gosta do som deles, que acha meio meloso, meio brega, é meio pop demais às vezes, mas ninguém consegue aquele timbre. Esse foi um álbum que me fez pensar. Mas acho que o álbum tipo de cabeceira, assim, uma coisa que que uma coisa que eu levo, assim, como um disco que me fez mudar, assim, como eu faço música e como eu penso, foi Come to Daddy, do Aphex Twin. Eu lembro que eu acho que meu primo me falou pra escutar, e aí, desde que eu escutei, eu simplesmente caí num buraco da música eletrônica que eu nunca mais saí, porque... É, tipo, depois veio o Zik, depois veio, eu fui pro Vinicius Nerds e toda essa galera que faz, mas o Aphex Twin, ele tem um lado pop, ele sabe muito bem, tipo, pegar esse monte de timbre que você não associa a nenhum instrumento que existe, e ele faz uma coisa, tipo, muito bonita, assim. Ele faz músicas muito honestas, muito bonitas e muito, e parecem canções, assim, seja... Não sei como, mas parece que são essas músicas eletrônicas que são uma canção, assim. E o Aphex Twin, sei lá, quando junta isso com, tipo, o Arnaldo Batista, que já era uma influência que eu tinha de antes, e junta com o Flaming Lips, que foi a galera que me fez querer... Foi o disco que me fez querer mixar. Juntando uma coisa que eu meio levo, assim, uns discos que eu levo como... Sei lá, exemplos de coisas que eu quero fazer, sabe? Acho que é meio isso, assim, é uma coisa que eu fui ver depois na faculdade, né? É muito bom quando você vai fazer uma coisa, você ter uma referência, assim, do que você quer, como você quer que soe. E aí você precisa de repertório, e esses discos ajudaram muito. É isso aí. Então, Lauis, mais uma vez, muito obrigado pela presença valeu, aqui no Feito valeu, Música. Valeu, você, Max. Demais. E a vocês, queridos ouvintes, que nos escutaram nesse papo. E agora, para finalizar, vamos escutar Sphinghood, também do álbum Orgânico, de Lauis, e até uma próxima. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.